mais um back, vai sair um som. Que o beat do Murilo do LT tá muito bom. Rola mais um back, vai sair um som. Que o beat do Murilo do LT tá muito bom. Que o bola as ideia pra quem não interessa, pra quem não tem pressa de ouvir e escutar. Que uma garota me deixou chateado, me deixou sem cabeça até na hora de sentar. Pra que isso, minha menina? Eu fiz do jeito que você queria. Não é mais dona da minha vida. Eu me cansei, tô precisando de uma terapia. Pra que isso, minha menina? Eu fiz do jeito que você queria. Não é mais dona da minha vida. Eu me cansei, tô precisando de uma terapia. Sem cartão clonado, que eu canto e ganho bem pra caralho. Então vou esticar a porra toda, eu vou que São Paulo. Vou lá na rua Augusta com meu fraco, saí comprando essas puta todas. Sabe assim eu te esqueço, sabe assim eu te esqueço. Com alguém que tá do mesmo jeito, quem sabe assim eu me relembro. Com alguém que senta do seu mesmo jeito na cama safada, saudade de te ver pelada. Por isso comprei esse que igual você é da mesma raça. Tá me olhando com aquela cara, tá com a mesma gíria que você, é na mesma casa. Eu não acreditei naquela casa, tive entendi seu modo de viver, sua safada. Mete o pé da minha quebrada, a minha cara cê nunca mais vê. Pra que isso, minha menina? Eu fiz do jeito que você queria. Não é mais dona da minha vida. Tô me curando com aquela terapia. Pra que isso, minha menina? Eu fiz do jeito que você queria. Não é mais dona da minha vida. Tô solteirão, tô me curando com aquela terapia. Sem cartão clonado, que eu canto e ganho bem pra caralho. Então vou esticar a porra toda, eu vou que São Paulo. Vou lá na rua Augusta com meu prato, saí comprando essas putas todas. Pra que isso, minha menina? Cê me deixou do jeito que eu queria ficar. Porra, fica assim, porra. Desse jeito mesmo, solteirão, tranquilão. Saí comprando essas putas todas. Saí comprando essas putas todas. Saí comprando essas putas todas. Tchau. Manda um beijão pra ela, manda um abraço. E ninguém tá vendo. Agora tá comendo.